Irei dar continuidade ao que a nossa irmã estava falando. Qual é o processo de evolução? Muitos só enxergam o produto finalizado, mas ninguém se atenta ao processo que aquele produto precisou passar para se tornar o que ele é. O mesmo é para vocês. Querem o produto pronto, porém não querem passar pelo processo que é necessário. Para um produto para vocês se tornarem, muitos almejam, é necessário passar pelo refinamento, é necessário passar por todo o processo de transformação. Sem isso, vocês nunca atingirão a perfeição. A encarnação é esse processo. Quando vocês estão aqui lutando contra as suas tendências mais, quando vocês estão aqui lutando para se melhorar, esse é o processo. Só que muitos querem pular, não querem passar. Acha que vão chegar à perfeição em uma única encarnação. Acha que são santos porque não fazem maldade para o seu próximo, mas escondem dentro de si o mal. Escondem quem realmente são. Desta forma, não passam pelo processo que é necessário passar. Não se permitem. Acham que são donos da verdade, do conhecimento. Acha que pode burlar as leis de Deus. Só que todos, sem exceção, todos vão passar pelo processo, querendo ou não. E quantas vezes for necessário, até que vocês aprendam até que você chegue à perfeição. E mesmo quando chegarem à perfeição, à angelitude, ainda assim irão evoluir. Porque a evolução, ela é infinita. Não tem fim. Vocês compreendem o que isso significa? Deus evolui em si mesmo. Vocês compreendem o que isso significa? A evolução é constante, é o tempo todo. É em segundos. Ele evolui. Neste momento ele está evoluindo. Evoluindo, evoluindo, evoluindo. E vocês aqui estão estagnados. Porque não se permite evoluir. A pergunta é: até quando vocês permanecerão desta forma, estagnados na evolução? Deus cria o tempo todo. Só que ele não se esquece das suas criações. Porque ele cria com amor. É necessário que vocês, humanos, acordem. Porque o tempo está se acabando. E aqueles que não quiserem evoluir e quiserem permanecer estagnados, infelizmente, demorarão mais tempo para atingir a angelitude. Todos que estão aqui hoje, todos, ainda têm uma longa caminhada. Todos vocês. Porque todos vocês ainda têm tendências mais. Ainda há trevas em seus corações. Ainda vibram no medo. Todos vocês ainda precisam ser tratados, porque são doentes. E esse tratamento, ele vem em cada encarnação, em cada oportunidade que vocês têm quando estão aqui. Porque evoluir é uma das essências que Deus colocou em nós. A essência da evolução, ela se encontra em nossos espíritos, em nossas almas. Por isso, aqueles que se mantêm na inércia, estagnados, se sentem perdidos, sem rumo, porque está indo contra a sua essência. Está indo contra aquilo que está dentro de ti. Na realidade, vocês sempre lutaram contra aquilo que tem dentro de vocês. Vocês lutam contra o amor, contra a paz, contra a felicidade, contra a evolução. Porque sempre preferem ficar na inércia. Porque dói menos. É menos esforços. É menos esforço. Do que evoluir. Porque evoluir dói. Porque você abre mão do seu conforto. Abre mão das coisas que vocês gostam, dói. E muitos de vocês não estão dispostos. Preferem continuar desta forma. Não é falta de conhecimento. É falta do querer. Porque vocês não querem. Vocês querem permanecer desta forma. E mesmo com tanto conhecimento, disponível para vocês, vocês ainda assim não buscam. Depois reclamam, dizem que Deus não te ouve, não escuta, não escuta o clamor de vocês. Vocês deveriam ter vergonha. Vergonha de falar isso para Deus. Vocês deveriam ter vergonha de pedir algo para Ele. Porque o básico que Ele pede para vocês, vocês não fazem. E ainda exigem. Ainda querem resposta. Vocês exigem do Criador uma resposta. Mas não estão dispostos a pagar o preço que é necessário. Quem são vocês? Meras criaturas, filhos rebeldes. Coloquem a mão na consciência de vocês e parem para pensar se estão aptos ou dignos de pedir alguma coisa. Se eu fosse vocês, apenas agradeceria o que já tenho e pediria misericórdia ao seu Pai por serem tão rebeldes, por serem filhos ingratos. Não sabem o mover que está sendo feito para que vocês não se destruam, para que a evolução possa acontecer. Porque se dependesse de vocês, viveriam mais 5 milhões de anos da mesma forma, estagnados, sem evoluir. O meu recado é este. Espero que vocês possam compreender e possam aceitar. Porque tudo que disse não irá mudar os pensamentos de vocês. Porque muitos ainda vão viver dessa forma e serão deportados para outros orbes. Porque escolheram isso. Que os trabalhadores da luz possam iluminar cada um de vocês.